7 minutos, 9 para táxi. 3043, está autorizado, táxi 71, táxi Indian. Ponto para pista no 0, altímetro 2, Salvador 118, decimal 95, pode achar altímetro no 020. Táxi da parte do táxi da Índia, até o ponto de paredão no 0, torre 5295, ajuste no 020, gol 2043. Controle 096 da Gol, boa? 096, controle de Salvador, chame de identificação, desça para 3.000 pés, ajuste no 021, no Voiduna. 3.000, voa no Duna, pode fazer o uísque da 10, senhor, com 096? Primativo, desça para 2.500, direto Serra Vita 366. Voando 366 para 2.500, graças, com 096. Com 705, chame centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Recife 251, alterna 133, decimal 25, gol 975 para 2. Oi, boa noite, gol 2043, próximo espera da 10 pronto. Gol 2043, autorizado, aliás da colar, pistão no 0, vento 170 graus, 119. VNA decolar, pistão no 0, gol 2043. Gol 2043, confirmo, autorizado, alinhar e manter. Corrigindo agora, diz alinhar e manter, pista no 0, gol 2043. Romeu Bravo Oscar, pronto para decolagem. Autorizado decolagem, pistão 7, vento 1, 70 graus, 109. Sente, complete a aproximação, chame torre 118 decimal 95. 118 95, 3662. Torre Salvador, boa noite, 3662, estabilizado, 10. Tan 3662, continua a aproximação, aguarde a atualização de pouso. Você escuta 3662. Romeu Bravo Oscar, decolado ao 07, chame controle 120, décimo 80. Oscar, obrigado, bom serviço. Controle, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, contato radar na decolagem, tua para o nível 400, direto Ledo. 00 direto Leda, um membro a voz. Gol 2043, autorizado a colapso, está 10, vento 170 graus, 10 norte. Tive decolagem da pista com 0, gol 2043. Alô, Golma 973, boa noite. Siga. Informação Bravo, posição 4, autorização Galeão. Pista 10, vento 1, 60 graus, 1-1 nós. Ele pousa 10, tá 3662. Gol 2043, decolado ao 09, chame controle 120, decimal 80. 120, decimal 80, gol 2043. 026. Autorizado Galeão 360, apertado número 857, Monso. Decolam no zero com curva direita da El Ledeirumi, o controle 208 e o código 5026, igual 973. 973, procedimento correto, são prontos para o direcionamento. Passarem. 3662, no solo 11, livre pista à direita, chame solo 121, décimo 10. 210, boa, tá 3662. Está autorizado Alfa, reporte antes da 3DS. Autorizado Alfa, poderia confirmar a informação? Reporte antes da 3DS. Ah, ok, antes da Juliette, obrigado, tá 3662. Gol 2043, Rui Monte vai dar presente, restrito nível 150. Autorizado pro esse Monte, restrito 150, gol 2043. 2043, informa o tráfego, posição de 1 hora 1 no 4 milhas, rumo sul, cruzando nível 170 para o 400, Charlie 25 Bravo. Sente, gol 2043. Papa Romeu, Romeu Bravo, Oscar, chame Centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 2, sim. Obrigado, bom serviço. 2043, suba restrito a nível 200. 200 restrito, voo 2043. Azul 2795 transfere, no ideal de descida, ciente da Bravo. Azul 2795, controle Salvador, aciona identificação, desça para 4 mil pés, ajuste 1021, chegada ponta. 4 mil pés, com 2021, informa que está voando pelo. Voo 2043, chame Centro Recife, em 125.1, alterno 33.25. 251-3325. Fabrizou 96 na Gol. 1096, complete aproximação, chame Torre 1-18.95. 1895, obrigado. Torre Gol 1096, boa noite. Gol 1096, prossiga na aproximação. Reporte no marcador externo. Vai reportar. Confirmação, o vento para 1096. Gol 1096, pouso autorizado, pistão 10, vento 170 graus, 9 nós. Autorizado, pouso 1096. Azul 2795, voe Duna, desça para 2 mil pés. Direto Duna, descendo aí para 2 mil pés, o Azul, confirmando a 1021, né? Afirmativo, no 021. É o 2 mil pés, direto Duna, 1021. 1096 no solo 21, livre pista à direita, chame solo 121 décima 10. 210. Zero. 1 2 1 décima 1 0. 1 0. 096, boa. 096, boa noite, autorizado. Alfa Juliette, posição 09, Tati 1. Alfa Juliette pro 09, obrigado. Acionamento Gol 973, posição 4. Gol 973, está autorizado. Feedback, acionamento, estamos prontos para o táxi. Autorizado, 973. Estou autorizado Fortaleza, nível 370, decola pista 10, curva esquerda, saída Momo Fruti, após o 19, após Bangu, Abucu, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5034. Transição para a esquerda, né? Como transição para a esquerda, temperatura 19, bangulha, aqui é a Bucu, chama Segunda nave 73, 1, 1, 1, 1 nave a borda. 3h30 de autonomia, altera na Guarulhos. Olá, 73, está autorizado o táxi à Índia? Quantos era piscina 0, filme torre 1895, ajuste altímetro 021. 021 ajustado, via Índia, com a espera do 295, vão no 973, obrigado, boa noite, bom trabalho. Boa noite, Golo 973, quanto espera? Golo 973, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 170 graus, 159. Autorizado a alinhar e decolado no zero, Golo 973. A 2795 está voando do Sierra V3, não é mesmo? Ah, você imagina, voando pro Aliduna? Você vai efetuar o ILS Whisky? É, vamos fazer o X-Ray, né? Vamos decolada 30, chame controle 120, decimal 80. 208, boa. Controle 1973, boa noite. 1973, contato radar, colocaram nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, gol 1973. Salvador, Azul 2795, está final de 8 milhas, visual estabilizado. 795, complete a aproximação, chame torre 1, 18.95. 18.95, obrigado, uma boa noite, bom serviço aí. Momente povo. Azul. Salvador, boa noite, o Azul 2795. 2795, tráfico avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 170 graus, 13 nós. Livre pouso na pista no zero, azul. 3258, autorizado, chame para um táxi. Chame Centro Recife em 125, decimal 1, alterna, 133, decimal 9, 25. 25, 1, 3, 3, 2, 5, o 973. Azul 2795, no solo 35, livre pista à direita, chame solo 121, decimal 10. 21 no 0, obrigado. Salvador, boa noite. O Azul 2795 livrou. Azul 2795, estou autorizado. Alfa, quilo, 43. 43, obrigado. Papá Romeu Índio, Hotel Papá, controle Salvador, aciona identificação, vista para 2.000 pés, ajuste no 021, no Boituna. 096, boa noite, autorização Fortaleza. Beleza, nível 370, decola pista 10, na curva à esquerda, na saída Monfrut, via o peso 19, após Bangu, Abucu, prossegue conforme rota. Controle Salvador, Operão 1208, transponda 5037. 70, Momo Frota, Brasil 19, Bangu, Abucu, Fortaleza, decolada 10, curva esquerda, 1208, o controle 5037. 096, atendimento correto, pronto, prontidão em funcionamento. Obrigado. Protaxi 3258, está com 43, autonomia de 3 horas e 8 minutos, alternando Teresina. 3258, estou autorizado, táxi, via Pátio 1, táxi Índia, 0 Chimitou em Salvador, 1895, destino 021, apenas confirmando, 0340 de autonomia. 0308 de autonomia, ponte para a Galera, 72295, 3258. Grata, bom voo. Ah, não, bom trabalho. Motor Salvador, Oxalé 63, 1-3, boa noite. Tan 3858, autorizado a alinhar, decolar pistão no zero, vento 160 graus, 1-2 nós. Decola no zero, Tan 3858. 021, Oxalé 63, 1-3. 313, correção 4.000 pés. 4.000 pés, 313. Okay. Controle Salvador, muito boa noite, o TAM 3858 decolado na Cisca. TAM 3858, contato radar na decolagem, suba para nível 370, sai da mão. 370 na mão, autorizado protida, presente. Guardando coordenação com o Centro Recife, TAM 3858. M6313, desça para 2.000 pés, ajuste no 021, livre LS, aposto estabilizado. 021, 2.000 pés, encontrei estabilizado, 6313. TAM 3858, vetor para, para evitar tráfego na subida. Mantenha a presente proa, seu limite são 5 milhas nessa proa. Presente proa, 5 milhas, após voo o que, cavaleiro? Após voo a Cogbu. Após Cogbu. Foi Cogbu da presente, TAM 3858. Cogbu da presente, TAM 3858. Pastor Salvador cruzou, visual tráfego, tem 3850, alguma possibilidade de Paraty? Afirmativo, aguardando coordenação ainda com o Seattle Recife, sem contato. 3850. Ano 3858 foi a Pucu da Presente. A Pucu da Presente, muito grato, 58, chame Centro Recife em 125, decimal 45, alterno 126, decimal 85. 2545, alterno 2085, 1-1-8-9-5, obrigado. Telem 6316, autorizado, pista 10, vento 160 graus, 119. Pouso 110, Telem 6613. Decolado 74 da Rio, acione identificação, desça para 4 mil pés, ajuste 1021, chegada bom. Papá Romeu, índio hotel, papá, curva à direita para o 060, seu limite ao curso localizador, reporte estabilizado. 060, limite ao loco, reportar estabilizado, índio hotel, papá. Chalé 6313, pouso 56, livre pista, à direita, chame solo 121, décima 10. Direita 21, 10, Chalé 6313. Chalé 6313, boa noite. 313, está autorizado Alfa Juliette, posição 0441. Alfa Juliette, posição 4, Chalé 6313. Estacionamento 096 no 9. 096 está autorizado, chama para um táxi. Obrigado. Papá Romeu, índio hotel, papá, curva direita para 070. 070, índio hotel, papá. Controle, o índio hotel, papá, solicita coordenar pouso na 17. Gente, índio hotel, papá. noite, Azul 272, tem informação rural na plana de mar e solicita etapa, mais 156 para a descida. Azul 2782, controle Salvador, sua identificação. Está presente em correção, inicialmente voando Mari, ajuste 1021 no reporte inicial de descida. I-21, Mari, reportarei Azul 2782. Controle Salvador, muito boa noite, Chané 6310, transfere informação Bravo. Chané 6310, controle Salvador, acione identificação, desce inicialmente a nível 180, informa o tráfego agora, posição de 11 horas, 5 milhas rumo Este, mantendo nível 170, Alfa Tango 72. Cliente, descendo restrito a 1806310, sente o tráfego. Restrito 180. 1806310. Tá vindo ao contrário. Controle Azul 272, solicito descida. Azul 2782, desça para 4.000 pés, ajuste 1021. 4.021, 273. Jackson 096, 1745, João Pessoa, Fernando. Neme 3190, condição em manter high speed até Duna? Abrindo, senhor. Gente, mantenha high speed, aguarde descida. Desce inicialmente nível 160. Descendo 160, high speed, 6310. Tá passando Duna, onde é o seu papá? Índia, Hotel Papá, quente, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 7895, onde é o seu papá? 5974, desça para 3.000 pés, ajuste 1021, vetor sequenciamento, mantenha presente pro seu limite curso do localizador. São Paulo Meio, ainda o seu papá, ciente, continua a aproximação, reporte no marcador externo. O Índio Teu Papá solicita pouso na 17. Índio Teu Papá, ciente. Chame para o cancelamento do plano de voo Tupi.